Desde menor eu sempre tive o dom, e desde menor eu apostei no som. Joelho no chão perante a Bíblia Sagrada, prometi pra minha mãe que eu voltava com o pão. Senhora sonha com a casa, mas merece arranha-céu. E nesse mundo do crime eu sou só mais um réu. Te lembro deitada com véu, olhando no fundo dos olhos, dizendo que a vida do crime tem um fim cruel. Eu lembro de Alcubo, cê me dando a prosa. O que interpretei foi distante da senhora. Descobri que o crime traz coisa que nos falta, mas que bandido bom é o que vende e não usa droga. E lembrança não falta da gente do pro culto, e o tamanho da revolta quando me encontrei de luto. Em cima da cama, no quarto escuro, daí eu prometi que ia e voltava com tudo. Perde ou ganha, mate ou morra, nós tá pra trocar. Sem baixar a guarda, Deus é o dono do lugar. Vende, compra, droga e janta, nós tá pra trocar. O mundo é diferente, boy, do peri pra lá. Perde, ganha, mate ou morra, nós tá pra trocar. Sem baixar a guarda, Deus é o dono do lugar. Vende, compra, droga e janta, nós tá pra trocar. O mundo é diferente, boy, da ponte pra cá. É que a B-King hoje ronca igual tropa. KM tá no toque, na garupa, meu irmão. Aposentei a Glock, arma agora é Mike na mão. Virando inspiração, pros menor lagar o corre. Mais do que MC, nós é sujeito homem. Dificuldade, bateu na porta e foi embora. Sonho do seu luto era ver nós vingar na bola. Nós é jogador, mas o game é diferente. Aqui em dois minutos nós sabota sua mente. Aposentei a peça, guardei os pentes. Sempre tomei os boy na voz, pra mim isso é normal. Eu e meu irmão tomou o rap nacional. Nós sabe o peso da caneta, conhece o estrago das peritas. Nós é a exceção de uma regra clara. Nasce escuro na quebrada, é claro, vai pra vala. É, pede ou ganha, mate ou morra, nós tá pra trocar. Sem baixar a guarda, Deus é o dono do lugar. Vende, compra, droga e janta, nós tá pra trocar. O mundo é diferente, boy, do peri pra lá. Pede, ganha, mate ou morra, nós tá pra trocar. Sem baixar a guarda, Deus é o dono do lugar. Vende, compra, droga e janta, nós tá pra trocar. O mundo é diferente, boy, da ponte pra cá.